Fala aí, fela da p***. Como? Fala pra mim, como que eu vou falar essa porra? Pera aí. É. Fala, fela da p***. Começa logo. É, dá um trampo, cara. Você quer que eu fale isso aí? Fala. Não, não fala não. Caralho. Era bom pra você apresentar também. Crianças de rua, longe das escolas, a marginalidade, não a tudo isso, pela cultura e educação, Zé do Caixão. Let the carnage begin! É isso aí, o Tino manda mais uma pra gente, porque tá começando o Tosco Chanchado Podcast. Aqui é Anderson Meira, vulgo Perna, e eu quero dizer Candyman, Candyman, Candyman. E aí, meu nome é Bruninho, acabei de mijar na cerca elétrica e tô muito louco. Mais louco é meu Winehouse. O meu nome é Fernando e eu talvez não seja a loira do banheiro, talvez. Boa noite, sou o Nicolau, eu conheço o Chupacabra. E eu sou o Alemão e eu confesso, eu já paguei o ursinho do Windows. Eu sou o Paulo Morfo e eu sou a lenda. Eu sou o Nonô e eu comi a boneca da Xuxa. Ah, já falei, agora já era. Boa noite. Eu sou a Adoniran Barbosa e eu toco cavaco algemado. Ai, turma. Começa a porra aí. Waka waka waka. Começando aí o episódio 2 aí do Tosco Chanchada Podcast, episódio aí falando sobre as lendas urbanas. Muita coisa tosca por aí, muita mentira, muita verdade. E muito pouco bom senso. Eu não vou embora sem a Uni. É isso aí, fica ligado que a gente tá com uma trupe aí de malucos pra falar de lendas urbanas, mas agora a gente vai falar dos e-mails, beleza? Valeu. Toca a música do e-mail, desgraçado. É isso aí, Alemão, muitos e-mails, muitos comentários, é isso, sucesso de crítico, episódio número 1 falando sobre Chaves, hein, rapá? É isso aí, Pecete, e a caixa tá lotada já de e-mails, vamos ler alguns pra vocês. É isso aí, vamos começar pelos comentários então, cara. Vou ler um aqui do Leonardo. Ele diz: o podcast ficou legal, bem gay mesmo, no estilo do Bruninho. Mas é isso aí. Ó, eu queria dizer que o Bruninho é bem macho, viu? Ele é macho oxô, até embaixo de outro macho. Comentário aí também da Renata, cara, que diz aí, né? Vocês se superaram, ficou muito bom. PS, esse Nonô é demais. Nossa, demais. É isso aí, Renato. Obrigado, minha filha. Deus abençoe. Ah, tem um comentário também. Tem um comentário aqui, cara, da Gabi. Gabi aí que em breve estará participando também do Tosco Chanchada Podcast, né? Pra ela não dizer que eu vivo sabotando, né? Vamos lá, vamos ler o comentário dela aqui. Ela diz: primeiro, me emocionei. Só os diamantes são eternos. Apesar de não crer mais em eternidade, depois que a Dercy Gonçalves morreu, né? Dizem. Ah, mulher bonita. Dois, não creio que o Vi, né? Vi é o apelido carinhoso do Vinícius, tá? Ué, aquele miserável. Não goste aí de Chaves e Chapolin, afinal dificilmente ele é contra alguma coisa, né? E o sarcasmo mod on. O terceiro aí, eu vi o Chaves e tenho o coração vingativo. Ah, Gabriela. Ah, cara, larga dessa vida, meu. Não seja vingativo, porque a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. E ela diz que a gente esqueceu aí, né, do Satanás e do Shihin Shihyon do Diabo. Na verdade, a gente não esqueceu do Shihin Shihyon, mas é que ficou um clima muito tenso nas gravações aí, por causa do Shihin Shihyon, e a gente resolveu aí dar um delete nas edições, beleza? Gabriela, a gente tá aguardando você aqui, beleza? Valeu! Quem mandou o recado também foi o Padre, que de padre não tem nada. Ele falou, adorei tudo, as músicas inclusive são ótimas. Aí ele pediu pra gente colocar o repertório dos episódios que a gente falou, mas vai ser meio difícil, tá esquisito isso, tá muito corrido. Aí ele disse, só não curti esses toscos falando merda, mas tirando isso tá tudo ótimo. Pô, cara, mais um cliente satisfeito então. É isso aí, padre, valeu. E fica ligado aí porque o episódio de hoje promete. Esse aí é o comentário também do Pio aí, né, que vive comentando e divulgando o podcast aí. Valeu, Pio. Ele diz o seguinte, que tirando o probleminha do som no começo, ficou muito bom. Parabéns. Valeu, Pio. A gente teve alguns problemas, como foi falado lá no episódio anterior, né? Mas já foi corrigido e tenho certeza que esse episódio de hoje o som vai estar muito melhor. Fica ligado aí. Valeu, Pio. Alô, alô. Chegou também aí, cara, um e-mail, cara, direto da Nova Zelândia aí, do nosso amigo Cristiano Soares aí, vulgo Bart, né? E ele diz o seguinte, ele diz aí, Chaves e Chapolin, é, só quando eu tinha 10 anos, não tinha assunto pior, não? Ah, cara, na verdade tinha, né, mas... A gente vai fazendo o que dá, né? Mas mesmo não sendo fã aí, ri muito. Cara, o Bart rindo é coisa rara, viu? Esse episódio aí tá produzindo aí alguns milagres. Cada vez a melhor qualidade do podcast. As vozes começaram ótimas, caiu um pouco lá pros 10 minutos, mas depois voltou a ficar ótimo. Parabéns, perna. Valeu! Só digo uma coisa, cadê os palavrões? Foda-se, palavrão é o que há. E a gente tá cansado de saber que vocês falam palavrão pra c... No mais, é sempre bom ouvir as vozes das minhas namoradas. Quais, cara? Eu não sei do que você tá falando, não. Vai pra lá, miserável. Estão aí do outro lado do mundo. Não vou mandar beijo pra nenhum, senão vocês brigam de ciúmes e acabam com o programa. E tem um PS aqui que ele diz o seguinte, que a melhor participação do episódio 1 é o do Vinícius. Com certeza. Valeu, miserável. Ó, a gente tá aguardando aí coisas novas aí. Você mandar pra gente e até participação sua aí, beleza? Vamos ver como é que vai ficar esse esquema aí. E resolvendo a parte técnica, a gente manda ver. Abraço, Bart. Olha, irmão, chegou um e-mail aqui, cara, também da Samara, velho. Então, eu peço até pra minha esposa não ficar com ciúmes, mas a Samara é conhecida há tempos, né? E ela disse... Oi, meu nome é Samara, tenho 14 anos. Teria se estivesse viva. Morri aos 13, em Cascavel, Paraná. Eu andava de bicicleta quando não pude desviar de um arame farpado. O pior foi que o dono do lote não quis me ajudar. Ô, homem miserável. Riu bastante de mim. Após agonizar por 2 horas enroscado no arame, eu faleci. E através dessa mensagem eu te peço que façam com que eu possa descansar em paz. Envie isso para 20 comunidades e minha alma estará sendo salva por você e pelos outros 20 que receberão. Caso não repasse essa mensagem, vou visitar-lhe hoje à noite e assim você poderá conhecer o tal arame bem de pertinho. Dia 15 de julho, inclusive, perna, dia 15 de julho é meu aniversário. Olha só, cara. Que coincidência, agora eu fiquei com medo de verdade. Olha que chique. Então, dia 15 de julho, Mariana resolveu rir dessa mensagem. Uma noite depois, ela sumiu sem deixar vestígios. O mesmo aconteceu com Karen, dia 18 de outubro. Não quebre essa corrente, por favor, a não ser que queira sentir a minha presença. Obrigado, Samara. Quero dizer que é sempre bom falar com você. E um dia, se estiver passando aqui pela cidade, por favor, eu tô precisando cercar um terreno que tem aqui. Traz um pouquinho de arame pra gente aí. Falou, até mais, Samara. É isso aí, Samara. Esteja onde estiver aí no além, lá na p*** que pariu. Fica ligado aí no Tosco Chanchada Podcast. Valeu. Ah, se foder. É isso aí, cara. E acaba de chegar aqui um e-mail, cara, do Fernando Alemão. Foi inacreditável isso, acabou de chegar. O Fernando lá do interior do Paraná, né, cara, ele diz o seguinte: meu nome é Fernando, sou do Paraná e trabalho na área de análise de geoestatística e geoprocessamento, curso de sistemas de informação, né, nem um pouco nerd, né, nada, cara? Nada, quase nada. Sou leitor assíduo de muitos podcasts e agora o seu faz parte. Oh, cara. Parabéns pelo ótimo podcast, estou há tempos tentando montar um, mas não tenho com quem, pois vivo no interior do Paraná e o pessoal aqui não é muito fã disso. Quem sabe um dia, né? Um dia, cara. A gente também tá no interior de São Paulo e a gente consegue, mais ou menos. É. Achei o humor simplesmente show, sem comentar a trilha sonora de arrepiar. Continue com esse podcast foda. Visitem aí o meu blog. Põe o link lá, né? A gente põe o link lá, é mentorincorpóreo.blogspot.com. e digam o que acham. Até mais. Valeu aí, Fernando. Tô sem palavras agora. Valeu pela força aí, cara. A gente vai estar divulgando também o seu blog aí no post aí do podcast. Tem um cabeçalho sensacional o blog do cara. apesar, a gente deu uma visitada aí, cara, achamos sensacional aí a ideia do teu blog, entendeu? Aí muita coisa bacana. E mantenha contato com a gente aí que de repente coisas boas podem rolar aí, beleza? Fica aí, troca uns e-mails com a gente aí que vai ser bacana. Valeu, Fernando, um abraço! Lembrando aí também que a gente tá lançando a campanha aí, né? Anuncia o Tosco Chanchada aí, né? Indica o Tosco Chanchada para os seus amigos aí se você gostar e para os seus inimigos se você não gostar, beleza? Se você indicar para cada 5 pessoas aí, meu, a gente já agradece de montão aí. E você vai ganhar nada. Valeu, até mais. Fica ligado aí que esse episódio tá muito foda, beleza? Valeu. Começa a desgraceira. Antes de começar falando aí sobre as lendas urbanas, né? Queria falar aí como surgem, né, as lendas urbanas, cara. Na verdade, não tem muito mistério. Lenda urbana surge igual fofoca, cara. Olha o chupacabra. Sua avó é uma conta... fofoca que põe medo, né, cara? Sua avó conta uma história e você já conta pra vizinha e fala que não pode tomar leite com manga e aí já era. Leite com manga, cara. Minha avó, eu não tomo até hoje, porque minha avó fala que morre, cara. Caralho, eu já vi gente tomando leite com manga, mas suco de leite com manga, cara. Morreu, e o certeza. Cara tá vivo. Meio estranho, mas o cara tá vivo, eu juro pra vocês. A minha avó, ela faleceu quando a minha mãe tinha 12 anos de idade, portanto eu não a conheci. Mas eu fui no cemitério de São Paulo buscar minha avó veio pra Marília agora, cemitério daqui de Marília, entendeu? Só isso que eu queria dizer. É um depoimento. Mas tem alguma coisa de lenda urbana nisso? Cara, a lenda urbana... Acabamos de criar uma lenda urbana. A lenda urbana velha morta que veio pra Marília e... A lenda urbana é que no cemitério, tipo, tem pessoas estranhas. E mortas ainda. E mortas. E vivas também. É o coveiro. Diz que caiu um helicóptero no cemitério de Lisboa por volta das 7 da manhã. Até o meio-dia resgataram mais de 200 corpos. Na mesma praça, no mesmo banco. As mesmas flores, o mesmo jardim. Ô, desgraça, cara. Mas por incrível que pareça, cara, algumas lendas aí, elas surgem, cara, baseado em fatos reais, cara. E dá até noticiário. Por exemplo? Jornal Nacional. O problema é o exagero do povo lazarento. ET de Varginha. Né? Clássico. ET de Varginha. Pô, em Varginha tem um aeroporto, cara? Não, tem um OVNI-porto. OVNI-porto, cara? Exatamente. Tem um lugar lá onde que pousam um OVNI-porco. Onde pousam ovinos. Recebeu os extraterrestres, viu? Nada mais podre. Complicado. Eu adoro que o prefeito lá fez bem na época da eleição, espertão, né? E perdeu. Ele também vota, cara. Ótima obra eleitoreira, cara. Ótima obra. Vota, né, cara? Tonirão, se eu tenho alguma coisa a falar sobre isso... É mentira. É lenda urbana. Ai, turma, é lenda urbana. Esse Adoniran tá parecendo o Lula, cara. Ai, turma. Cara, mas uma das coisas fodas aí das lendas urbanas são as testemunhas, né, cara? Eu vi o chupacabra. Cara, ele, como mas é que ele é? Testemunha de Jeová é lenda urbana também ou não? Não, não é, cara. Não, isso é verdade. Não, cara. Isso é verdade. Espera domingo lá, cara. Espera, domingo, 7 horas da manhã. Não acorde antes das 10. Nem Mormon. Não, não. Mormon também não é lenda urbana. Mas se você fala pra ele que você faz parte do Candomblé, eles vão embora rapidinho, viu? Ou você fala que você é gay ou é espírita, cara. Sei lá, espírita eles têm... Espírita funciona. Mais do que o gay. Gay espírita, cara. Só que eles vão querer fazer que você volte. Tem nojinho. Tem nojinho. Fica aí. Ah, mas... O espírito é melhor, espírito é melhor. Ah, mas coloca uma placa então, cara, na porta, assim, aqui né? Aqui mora um espírita. Mano, é fácil. É. Pode crer, inclusive, é uma... Não sei se é lenda ou se é realidade, acho que é realidade. Aquele negócio que o pessoal, né, nos antigamente, aqui tinha a zona do meretrício. Inclusive, valei-me meu São João do Meretrício, que é o meu santo protetor. A zona do meretrício, Marília, era ali na rua Bonfim. E diz que o pessoal, cara, que morava por ali, colocava placas na casa escrito, esta é uma casa de família. Pra o pessoal reconhecer, pra, né, porque o pessoal não colocava luz vermelha. Imagina o cara batendo na sua porta e falando, por favor, me traz duas, puta. Baixa na sua porta e fala uma chupetinha, por favor, tá, cara? Putas delivery. Por favor. Como é que você pede uma chupeta? Eu acho que o Nonô numa casa de família, cara. Na época de Marília. Nonô, eu lembro, em 1933, eu tinha acabado de voltar da guerra, né? Eu lembro, eu tinha 86 anos, cara. Mas eu lembro perfeitamente, eu era jovem. A gente ia lá, era meio, né? Era bom, arroba o fim. O pessoal batia na porta e falava, por favor, me dá uma manga com leite. É, coisa assim. E eu abominava essas coisas. Quem pode falar melhor sobre isso é o Adoniran. Mentira. Parece o Lula, porra. O cara é multivocal, é o Lula. Tudo é tudo mentira. Cara, mas... Volta a fitinha, volta. A merda, cara, é que quando, assim, depois que surgiu a internet, as lendas urbanas aí... Assim, se tornou praga, né, cara? Tanto que chegou a sair até filme aí a respeito de lenda urbana, cara. Que, aliás, eu sou o filme é uma merda, cara. O Lendas Urbanas é uma bosta, não assistam. Eu não vi. Eu sou a lenda? Eu sou a lenda. Eu sou a lenda urbana. Urbana. O filme é uma bosta. É igual... Mano, vai mudar de assunto, mas aqui é a nossa especialidade. É igual o... Ih, rapaz. Aquele filme cheio de putaria, que não é de Emanuele. Ah, Silvia Brasileirinhos. Rider. Cindy e o Pônei. Não? Rampa com violoncelo, a toca The Verve. Homem de Tu, cara. O Homem de Tu, isso. Kid o Homem de Tu é um ótimo filme. Ó, rebuceteio? Como diria o Vinícius... Pega na minha que eu entro na sua. Como diria o Vinícius, engula seu prêmio. O Nicolau rindo parece o Alma Negra, cara. Oi, meu nome é Marcão, com 29 anos. Eu me lembro que minha irmã tinha uma boneca da Xuxa há muito tempo atrás. Eu sempre brincava junto com ela, normalmente. Ou com meus carrinhos e comandos em ação, e ela com a boneca. Mas um dia, aconteceu uma coisa muito estranha. Eu estava dormindo quando de repente senti uma vontade imensa de brincar com a boneca dela. Aquilo nunca tinha me acontecido antes. Ou então... Na calada da noite, eu fiquei lá brincando sozinha com a boneca da Xuxa. Só eu e ela. Depois daquilo, eu perdi o interesse pelos brinquedos de menino. E foi a partir desse dia que eu comecei a sentar na boneca. Essa é a minha história. É disso que a gente tá falando, né? Perna, você que é um cara bem informado, que nem lê as coisas antes de vir falar, nem na hora e tal, que é fale isso, mais, cara, sobre algumas lendas urbanas famosas. Cara, tem aquela uma do rim, né, cara? Que e... Eu lembro dele. Eu lembro do Ringo Starr, ô, homem que tocava bonito, rapaz. Conheceu ele, Nuno? Eu conheci, né, em 1963, eu lembro, quando eu voltava do Vietnã. Eu tinha... A cronologia do nosso... Você voltou cedo, você ficou muito ruim. Eu fui reconhecer o terreno. Senso de espaço e tempo é sensacional. Eu tinha mais de 49 anos naquela época. Oh, época boa. Tá com o alemão. Ele compôs aquela música... O nosso apartamento, um pedaço de Saigon. Bom, diz a lenda aí, né, que uma pessoa, você, a pessoa, eu não, né, cara, nem você, né, Paulo? Eu não. Ah, no caso aí, a vítima, na balada aí, achando que tava abafando, de repente chegava uma pessoa bonita, espaçosa e whatever, né, pagando pau, saía, né, os dois iam, né, pros fights aí, a pessoa tomava um sonífero, de repente acordava... O famoso boa noite, Cinderela. Isso. É, isso aí. Aí ela acordava numa banheira cheia de gelo, né? Acorda, Cinderela. Acorda que tem um rim faltando. Cinderela, acorda. O mais engraçado é que o cara terminava a noite numa banheira de gelo sem um rim. Mas todos os dedinhos do pé estavam lá funcionando ainda, né? Não congelou nenhum dedo. Nem roto, tudo funcionando, só tá faltando um rim. Só tá faltando um rim. Só um detalhe básico. O mais louco, imagina o cara acordando na banheira e achando que tá com a mulher, aí ele põe a mão do lado e fala, nossa, essa mulher deve ser muito fria na cama, porque tá um gelo aqui. E aí, o cara de repente... Que piada horrível, cara. O cara... Essa realmente foi fraca, cara. Ô, Nicolau, empresta seu celular pra mim um minutinho. Cara, quanto... Alô, a Graça tá aí, não? Não, porque a Graça não tá aqui, cara. Eu tô procurando a Graça. Então, cara... Realmente, né? Nós estamos sem graça hoje. Essa realmente é uma lenda aí horrorosa, porque é impossível, cara, de se fazer uma cirurgia dessa forma. Aí você fala... Cara, esse lance... O Perna fala isso com propriedade, cara, porque o Perna, ele é formado em medicina, ele pode falar isso mesmo, cara. Ele não tem nenhum rim. Então, é assim, cara, eu acho que é a mesma coisa, tipo assim, você falar, nossa, vai numa fazenda e fala, vou comer um churrasco, você ir lá arrancar a picanha do boi e voltar com a picanha, entendeu? E largar o boi no passo lá sem uma picanha, entendeu? É a mesma, exatamente a mesma coisa. É, né? muito parecido. É, quase igual, cara. A banheira de gelo. Mas tem a banheira do Gugu. Tem a banheira do Gugu. Umba, umba, umba, ei, umba, umba, umba, ei. Baba, barabarabá. O cara sabe a letra inteira. Porra, cara, passei 4 dias pra decorar essa letra. Luiza, eu só Luiza decorei Ambiel. A letra, mas não peguei o ritmo. Luiz Ambiel que eu digo. Benza a Deus, Luiz Ambiel, viu? Cara, olha, eu já vi coisas da Luiz Ambiel naquela banheira do Gugu que embalou a minha. Isso é outra lenda urbana, cara, que ela mostrava as peitiolas. Cara, eu já vi mais do que a peitiola, cara. Ver, eu já vi ver. O Big esquerdo. Mac, cara. Na banheira? Na banheira, o lábio, cara. O lábio esquerdo apareceu uma... Batendo palma, né? Por favor, gente, eu mais, já, não, mais eu já uma vi, vez. Já vi pedaços vez. Da Luiz Ambiel que pouca gente que tá nessa sala viu. Pouca Playboy viu. Teve uma vez aí um lance na banheira do Gugu que tava com aquele Ivo Holanda, cara. Ela desceu o braço nele, cara. Também, velho tarado. O Ivo Holanda, inclusive, é daqui perto de Marília, de Pompeia, cara. Nossa. O Ivo Holanda é uma lenda urbana. O Ivo Holanda, cara, tá naquela comunidade do Orkut. Com rock. Tá escrito aqui, assim, ó. Eu nasci, Deus falou, desce e apanha, né? Ele e o Pereira. Cara, eu tenho uma amiga minha que ela já viu umas pegadinhas na rua. Que, aliás, pegadinha e... Essas coisas de câmera escondida é outra lenda urbana. É, cara. Acho que é tudo armação, cara. Só pode ser. Diz a lenda urbana que é tudo armação mesmo. Minha amiga Patrícia viu uma vez em São Paulo na Praça da República, eu acho que foi. Falou que é combinado total, cara. Porque é feio a coisa. São ricos que é. Não, porque aquela da torta, cara. Não... Aquela que a galera fica numa caixa gritando. E tem um. Bobão, já peguei. É. Bobão. Aí o. Ridículo, cara. Aí o idiota vai lá e. Enfia a cara no buraco. Porque isso aí é uma piada mais velha que andar pra trás, né, cara? Verdade. Não, mas o Silvio Santos é mestre nisso, cara. Muito tempo já. Silvio Santos deve ser outra lenda urbana, cara. Porque o cara é muito gênio, não é possível, cara. Quem já viu o Silvio Santos? Ninguém. É. Eu. Mano, é o Acre, né? É, eu já vi. O Acre, as girafas. O Acre, na verdade, é o Projac. Tá ligado? O Projac. É o Projac. Né? Eu já vi o Silvio Santos, não tá na TVS. Eu assisto ele. Quantos anos você tinha quando você viu ele? Eu não interessa. Ô, usar a irmã do cara. É foda, acho que pode falar qualquer coisa. É, mas se a gente for se basear por esse argumento aí, cara, então o Ibope também é outra lenda urbana. Ibope é total, cara. Eu queria muito conhecer o Herbert Richards, o tradutor lá de todos os filmes da Globo, cara. Herbert Richards. Faz tradução lá de todos os filmes da Globo, cara. Eu acho que ele não existe. Herbert Richards. Bacalhau também, né, cara? Cabeça do bacalhau. Cabeça de bacalhau. A perna do Roberto Carlos, né? E a perna do Wagner Montes. Wagner Montes. Ah, é, mas eu queria montar um time de futebol, cara. Ponta direita, Roberto Carlos, e ponta esquerda, Wagner Montes, cara. E o Grael lá na. Falando em perna, falando em perna. Sensacional. Falando em perna, nosso amigo aqui, denominado. O próprio. Conta aí a sua história, de onde veio essa lenda do perna. Oh, cara, cê, lenda urbana. Você tocou no. Você não devia ter perguntado, você tocou não no assunto. Não vai falar cara. Que é o tamanho do seu membro, porque ninguém vai acreditar. Vai todo mundo continuar achando história, que é uma a história que eu ouvi falar é que é o tamanho da terceira perna. Não, então, isso aí eu não conto pra ninguém, cara. Isso aí não rola. Tá escondendo o jogo. Cara, sabe outra coisa que eu acho lenda urbana? É essa história que o Chuck Norris é fodão, cara. Eu acho maluco, cara. Eu acho que ele deve ser um escroque, cara. Ele apanhou do Bruce Lee, escroque? Cara. Escroque. O que é escroque? Bruce Lee. Escroque, cara. É um cara tonto. Croque? É o escroto que toma croque. É o escroto que toma croque, não escroque. Ele levou os croques do Bruce Lee no filme, né? Paulo e o Chuck Norris, cara. É uma lenda urbana, cara. Que o nego fala que ele... não sei o que lá. Um monte de e-mail aí que os nego manda. Pô, cara. E-mail é uma lenda urbana. É uma bosta, cara. Eu nunca vi esse tal de e-mail, cara. Eu mando carta até hoje. O Nonô sabe o que fala. Quem fala melhor disso é o Adoniran. Cara, e aquela uma do McDonald's? Aquela da carne de minhoca, cara. Cara, imagina, faz cara. Sentido, cara. Você já viu alguma vaca pastando lá no McDonald's? Cara, pera aí. Vamos desvendar essa merda dessa história aí das minhocas do McDonald's. Cara, vocês não pararam pra pensar. Olha o Nicolau, o caçador de mitos. O tanto de fazenda que precisa pra produzir essa tanto de vaca pra fazer hambúrguer, pra fazer carne, pra gente comer. Apesar que o hambúrguer do McDonald's é tão fininho, cara. Tá, agora imagina o tanto de fazenda de minhoca que ia precisar, cara. Então a minhoca é um negócio... Mas minhoca ocupa menos espaço que uma vaca, né? Você tá louco, gente, velho. Gente, hambúrguer no McDonald's tá louco, deve ser proteína de soja, mas cara. Diz que é aqueles miyokusu, cara. É uns negócios brutos mesmo. Miyokusu, ah, miyokusu. É, ela tá conta, né? Parece uma cobra cega, né? Olá, meu nome é Toy Giromba, tenho 37 anos. Eu sempre morei no sítio desde pequeno, né? E tava acostumado a fazer as necessidades no meio do mato mesmo, no pé da árvore. Atrás da moita e na beirada da cerca também. Um dia, né, eu tava trabalhando numa fazenda lá e tinha uma tal de cerca elétrica, então. Aí, né, depois do almoço, eu fui dar uma mijada perto da cerca e o peão me alertou que a cerca era eletrificada. E que se eu mijasse nela, eu tomava choque no biscoito, né? Então ele falou, fica um pouco longe dela e não tem perigo. Eu fiquei a mais ou menos 2 metros da cerca pra mijar e quando tirei a mangueira pra fora e apontei, né, tomei um choque do caralho. Todo mundo pensou que eu tinha mijado na cerca. Mas na verdade foi a cabeça da mandioca que encostou na cerca. E foi depois daquele dia que começaram a me chamar de Tom Giromba. É isso aí. A gente podia começar a falar agora das lendas urbanas boazinhas, né? Light, o lado... White lado Urban fofinho. Legend. A gente tem aquelas lendas urbanas macabras, né? Que fala do chupa-cabra, do ET de Varginha, da mula sem cabeça. Mula sem cabeça é folclore, irmão. Qual a diferença de folclore e lenda urbana? Exatamente. Você que é o cara especialista na cara, bagaça. Formado em antropologia e medicina. E folclore. É sociólogo. E cultura e... entretenimento. E samba crioulo doido. Cara, eu acho que a única diferença é que... Calúnia! Mentira! Tudo isso é mentira! Não existe! Dobra meu dedo, filho da p***! Dobra meu dedo e torna meu dedo! Olha, prova que pode dobrar meu dedo! Eu acho que a diferença de lenda urbana e qual que é o outro aí? Folclore! Folclore? Que folclore vai pra livro, cara? Depois você estuda, tem gente... A lenda urbana vai pra internet, moderna. É verdade. Não, mas essa é justamente essa a diferença, que a lenda urbana é algo moderno, contemporâneo. Frase do momento. A lenda urbana é um folclore contemporâneo. Repita! Jô Soares. A lenda urbana é o folclore do meio do... Parece o Pedro Bial quando vai eliminar. Vamos repetir a frase agora para a edição ficar bonita. O folclore é a lenda urbana. É o contrário. Repita. A lenda urbana é o folclore contemporâneo. E esse foi o pensamento do dia. Pensamento do dia. Vocês já ouviram falar que em Botucatu, uma cidade do interior de São Paulo... Cara, que coisa feia aquilo. Cara, em Botucatu, interior do estado de São Paulo, existe uma Associação Nacional dos Criadores de Saci. Não são caçadores, sensacional. São criadores. Criadores. Eles idolatram eles o Saci. Eles não maltratam o bichinho. Jamais, jamais. Eles gostam do senhor Saci. De escravo, o senhor de escravo tinha os pretinhos pra maltratar. Agora eles criam. Isso, não, não. O Wagner Montes cria Saci. Bom, falando, voltando a falar um pouco eles de folclore. Eles brigam de pogobol, né, cara? Nem anda em perna de pau. Aliás, anda. Puxa a perninha do Saci, é uma alegria. Passa rasteira. Passa rasteira, saci. Né? Passa rasteira no Saci, é uma alegria. Mas diz que uma maior felicidade do Sacizinho é que quando ele toma um pé na bunda da mulher dele, a primeira que cai é ela, né? Então... Eu vou pegar uma cerveja. Paulão, você que é um grande conhecedor dos Beatles, cara. Existe uma lenda urbana que fala que o Paul McCartney morreu em 66, cara. E tem um clone dele aí. É, a lenda é o seguinte, né, cara? Que o Paul morreu em 66 num acidente de carro. Calúnia. E aí colocaram um sósia no lugar dele. Aí só que eu acho o seguinte, cara. Se colocaram um sósia, foi a melhor coisa que aconteceu no mundo. Porque... De 66 pra frente, que os Beatles deslancharam, que fizeram as melhores cara, coisas, assim, ó. Se eles arrumaram um sósia, era um sósia que cantava igualzinho. Não, e sensacional. E compunha melhor muito do, bem. Do que... Eu queria ouvir uma opinião do Nonô sobre ele. Eu lembro. Sócio, eu tive um sócio. Quando eu tive uma venda em 1923, eu tive um sócio também. Oh, homem bonzinho, rapaz. O Nonô sempre com as opiniões marcantes e pontuais. O Nonô esqueceu o aparelho auditivo dele. Ele não tá entendendo direito o que a gente tá conversando por aqui. O quê? Mas em relação à lenda urbana do Paul McCartney, cara, reza a lenda que o sósia do Paul é o Billy Shears. Billy Jean, eu lembro dessa música, é uma música bonita. Billy Jean. No final de Sgt. Pepper, começo de do Help from My Friend. o discurso em inglês. Uh-huh. O Billy Shears, cara. Desentido, reza a lenda. Billy Jean. Que é o. Mas. O cara é canhoto? Já podemos. Já há provas que Billy Shears não existe. É calúnia? É calúnia. Tudo mentira. Na verdade, tudo é mentira. O Paul McCartney, cara, eu já cansei de ver a entrevista dele falando, desmentindo essa história toda da... O Beatles não é assim. Se ele tá desmentindo, quem conversa. Tá desmentindo é o sósia, né? É, lógico, é o sósia. É, faz sentido. Lógico. É um padaroxo. Essa druga. Quem pode cara, falar melhor sobre isso é o Adonira. Tá mais polula do que Adonira. Cara, o Elvis foi abduzido, né? Foi, eu vi. O Elvis tá na Bahia, cara. Isso aí é óbvio. Filmando outro filme daqueles. Filmando outro filme pornô caseiro. Só uma prosopopeia que você falou. Mas tem uma amiga aí que foi pra... Ele tá filmando um filme fudido, né? Teve uma amiga, cara, que ela foi pra Europa e ela foi visitar um cemitério lá que tinha o túmulo do Jim Morrison, cara. Quando ela chegou, ela disse que tinha uma galera ali em volta do túmulo, tocando e cantando e tal. É, cara, eu já li um monte de coisa disso aí, cara. É uma bicho grilagem do caralho aquele. Mas esse aí ninguém duvida que morreu, né? Não, ninguém duvida que morreu. Mas tanto, cara, que de uns tempos pra cá, o cemitério lá que eu não lembro o nome, lá em Paris. Abajur. É cemitério do Louvre! Eu já fui lá. Então, o cemitério lá que o Jim Morrison tá, cara, ele... Os caras proibiram agora de entrar os malucos lá pra ficar lá fumando maconha lá, entendeu? Uma droga. Não, os caras entram lá, cara. Isso é uma tóxico. Fazendo energia. Véi, a galera pira. Só me fala uma coisa. Não, diz que a galera pira mesmo, achando que o cara tá vivo. Achando que o cara. Eu falo assim: na verdade, a gente tá fazendo uma festa aqui, ele não morreu. A gente tá curtindo com quem acha que ele morreu e tal. Vai se tratar, cara. Isso daí pra mim é doença, cara. Daí mas é... aonde que não se fuma maconha hoje em dia? Aqui dentro. Na Holanda. Isso talvez seja uma lenda urbana. Exatamente. Na Jamaica. Na Holanda, né? É uma outra lenda. Eu nunca vi ninguém na Jamaica fumando maconha. Nem eu. Mas a minha filha, número 3. Como é que era o nome dela? Silvia Abravanel. Já viu. E voltando às lendas urbanas brancas, boas, do coração bom, fofinhas, boazinhas, tem uma muito famosa, eu não sei se é famosa no Brasil inteiro, mas dos anéis, que é dos anéis de latinha de Coca-Cola. Se você juntava uma garrafa pet, era uma, eu conhecia como uma garrafa pet de anel de latinha de Coca-Cola, você trocava por uma cadeira de rodas. E troca, cadê aonde? O pose de troca? Cadê o pose de troca? Aonde você, cara, e quem vai querer uma cadeira de rodas, né, irmão? Ô, mancada, hein, Paulão? Não. Horta. Não era isso não que eu ouvi, ô, Paulão. Eu ouvi que você tinha que juntar pra ir numa associação e dava os anéisinhos que a pessoa da associação ia trocar pela... A associação chama ABC, Associação Brasileira dos Cadeirantes. ABC. Toda criança tem que ler e escrever. Oi! ABC. Adam B. Jackson's 5. Jackson's 5 fez uma versão dessa música, né? Fez uma versão. ABC. Conheceu alguém e ficou apaixonado. Um ano depois. Meu nome é Simone, tenho 39 anos. Eu lembro quando eu estudava numa escola pública, eu estava no terceiro colegial e lá tinha uma história da loira do banheiro que aparecia toda noite. A gente estudava à noite, né? Então era pior ainda. Só que um dia eu resolvi experimentar o negócio e ver pra crer. Fui lá no banheiro, apaguei todas as luzes como mandava o ritual. Comecei a perguntar: você tá aí? Você tá aí? E uma voz sofrida respondeu: tô! Confesso que pensei em fugir, mas percebi que aquela voz precisava de mim. Então perguntei: você precisa de ajuda? E a voz sofrida disse: sim! Perguntei: onde você tá? E aquela voz revelou o segredo: estou aqui no fundo, vem até aqui! Então eu fui até o fundo do banheiro, respirei fundo, olhei para a última porta, de onde vinha aquela voz. Tava uma escuridão só, não via nada. Abri a porta e vi um vulto disforme, cabelos desgrenhados, respiração ofegante. Me arrepiei inteira, mas me mantive firme e perguntei: loira do banheiro, é você? A voz respondeu com dificuldade: não, porra, aqui é a tia da merenda. Eu tava cagando aqui, mas quando você apagar a luz, eu não achava nem o papel mais. Acende logo essa merda. Preciso de ajuda. Essa é a minha história, essa é a minha história. Só tenho isso a dizer. Vamos agora para as lendas urbanas aí, macabras, né? Para as lendas malditas aí. É, eu Xuxa, acho... Xuxa, Xuxa, chupa Xuxa. Cabra. Xuxa. A Xuxa, Xuxa é campeã de lendas urbanas, Xuxa. Né, cara? Fofão. Xuxa e o Satanás. Cadê você? Cadê você, Satanás? Um site muito bom para quem procura lendas urbanas toscas é o Mensagem Subliminar... Não lembro agora, esqueci. Subliminares.com, né? .com.br. Mas é pago agora, não é? Aliás, há muito tempo, cara, é pago. Não, faz muito tempo que eu não entro, porque eu acho que lá é uma babaquice enorme. Então corta. Eu entrava quando era do HPG, cara. Corta então, corta. Então, nessa época ele era grátis. Depois ele começou a cobrar. Quem que vai pagar pra ver exatamente. Aquilo? Ah, cara. Ridículo. Tem gente que paga pra, paga uma máquina de clonagem, cara, caseira. Tem gente que compra uma máquina de clonagem, cara. É, não é bem assim. Portátil. Eu paguei, mas eu usei, cara. Cara, fazer clone de você, Paulo. Para, cara. Mas, não, peraí. O mundo não precisa. A Ambev precisa disso. Não, mas esse lance da máquina é real. Quem você acha que tá patrocinando? Se você entrar no site daquela clonage, daquele tal de Israel, Rael, fucking hell lá. Israel. Ele. Israel. Ele, no site lá daquela clonage, tinha vários modelos de máquina de clonagem, né? Umas portáteis e tal. Tava tudo lá o preço, cara. Máquina de clonagem portátil. Não. Como eu vivi sem isso até agora? Cara, nós estamos. Não, não liga agora! Você ainda ganha um vídeo explicativo como funciona a sua máquina portátil de clonar. Clonagem. É, só pra avisar a galera que tá ouvindo: daqui a alguns meses, no Tosco Shop, vai estar à venda a máquina de clonagem portátil. Cara, mas peraí. E o assento ejetável pra carro. Cara, imagina a cena. Quatro pessoas num boteco, uma pessoa levanta e fala: tenho que ir embora, tenho compromisso amanhã cedo, tenho que acordar por logo. Por quê? Qualquer motivo que seja. Acorda cedo. Um momentinho só, peraí, vou fazer um clone seu. Aí você fica aqui, o seu clone. O clone é o motorista da rodada. Aí vai embora. Entendeu, cara? Pô, ridículo, uma máquina de clonagem portátil. Meu. A galera compra, tá vendo? Tem louco pra tudo, velho. Por isso que as lendas urbanas pegam. Porque tem gente que acredita, cara. Tem gente que até ouve esse podcast. Pois é. Será? Quem nunca recebeu um e-mail, cara... Ouça o podcast. Enlarge your penis. Meu, aqueles e-mails de crianças machucadas e crianças precisando de remédio e tal, mande não sei quantos e-mails pros seus amigos, que a AOL é tão boazinha, né, cara? A AOL vai fazer uma doação. Vai, faliu aqui na América Latina, vai doar, sim. É, vai doar CDs, né, cara? Aqueles CDs malditos. Mas, cara, é excelente. Não, agora é sensacional, sensacional. Oi. Oi. Sensacional. Ok. Muito bom. Tem a lenda que não é conhecida, mas deveria ser, porque é mais que uma lenda, que é a famosa história de... Carlinhos Brown, o bruxo do mal. O nefasto CB. Ser CB. Eu tive uma CB 400. Ó, moto potente, rapaz do céu. Eu gosto de CD. Cara, sério, aquele bruxo do mal, ele já causou mal a várias pessoas e todos que têm contato com ele. Somente com a música dele, né? Exato. Sofrem muito. Por exemplo, o Cup Noodles ficou ruim banda depois. A Sepultura, famosíssima no mundo inteiro, vinha crescendo cada vez mais, tendo sucesso no exterior. Eles que resolvem gravar um disco chamado Roots e chamam para participar. Quem? É Roots. Quem? Hello, Roots. Downtown. O próprio CB. É Briana. Depois de então, Sepultura, os dois irmãos, Max e Igor Cabreira, pararam de se falar. Também teve o caso de que se casou com este bruxo do mal, a filha de Chico Buarque de Holanda, famoso cantor da MPB. Muito simpático. Muito simpático. Ele era casado com a Marieta Severo por mais de 20 anos Foi superado. Coroa enxuta. Foi superado o vício de cocaína do Chico Buarque. Os tempos de ditadura, tudo. Esse casamento superou. Eu lembro desse tempo. Mas, a partir do momento. Não é tão duro assim. Em que a filha do casal se casa com Carlinhos Brown, o casamento de Chico Buarque e Marita Severo desmorona. E eles, cara, se separam. Mas... E o pior de todos. Satanás! O pior de todos. Satanás! É Herbert Viana. Ele mesmo! Viana. Ele. Eu também, Viana. Compôs uma canção chamada Uma Brasileira. Toque a canção, pera. Rodas no sol, trovas em dó. Uma brasileira, uma forma inteira, Essa canção foi composta em parceria com Herbert Viana e Carlinhos Brown. Após um tempo dessa música ser feita, gravada, editada e lançada em CD, LP e fita cassete, aconteceu o problema que Herbert Viana sofreu um acidente gravíssimo de avião e ficou paraplégico e sua esposa morreu. Veio a falecer. Portanto, o Ministério da Saúde adverte. Não, para agora. Não ligue agora. Chamou? Cup Noodles, depois que fez o comercial com o Carlinhos Brown, quase faliu. Ficou ruim, cara. Que foi citado aqui. Ali ele sim, toda. A AOL, cara. A AOL sempre foi nos Estados Unidos, tal, dos maiores provedores de internet. Chegou no Brasil o primeiro garoto propaganda da AOL. Quem foi? O Pasto Bruxo do Mal. Diga o nome. Mais uma coisa: Festival Atlântida, Rio Grande do Sul. Atlântida, Rock in Rio. O palco caiu com o Carlinhos Brown. Ou seja, não é lenda urbana, cara. Isso é sério. Calúnia. Tem um disco do Carlinhos Brown na sua casa. Satanás! Você vai morrer! Satanás! Duas pessoas parecem imunes ao Carlinhos Brown. Marisa Monte e Arnaldo Antunes, que gravaram um CD tenebroso chamado que Tribalistas. Nariz aos Montes. Marisa Monte, além de tudo, convocou como padrinho de seu filho, que se chama Mano Menezes. O moleque já começou a se fuder aí. Tem que chamar Mano Menezes. É amaldiçoado. Seu técnico do Corinthians. Mano alguma coisa, moleque. É, Mano Garrincha. Ah, whatever. O Mano, como é que é o nome do... É Mano tomou no c***, porque... É o Mano Brown. O padrinho dele é o Carlinhos Brown, cara. É o Mano Brown, cara. É Mano Biroto. É o Mano Barbiroto. Mano do Mombrau. Barbiroto. É o Mano do Mombrau. É o Birubiru. Enfim, cara, faz mano. Mal qualquer contato com esse bicho. Vamos mudar de assunto que tá ficando mano, pesado. Ó, essa teoria... Teoria, é quase uma teoria científica, porque é comprovada do... Carlinho Braulesca? Charlie Brown. Carlito Marron. Charlie Brown. Carlito Marron foi criada e estruturada e montada pelo pessoal da Zero Zen. Ainda existe a Zero Zen, Paulo. ZeroZen.com.br. Foi tirado do ar porque o Carlinhos Brown moveu um processo contra os caras e eles tiveram que tirar o arquivo o artigo do ar. Eu devo ter isso salvo em algum lugar. Opa! Eu tenho a teoria toda com todas as problemáticas. Se a gente achar o link, a gente põe aí pra você ver. Aí pode, a gente coloca, disponibiliza no site do podcast. Você vai poder ler na íntegra, sem cortes. E sem censuras. E sem borrões. Com toda a sacanagem do mundo. Sexo com animais. Isso é um bi. Zoofilia. Serginho Malandro é outra lenda urbana, cara. Sérgio Malandro. Ah, não, cara. Serginho é true, Malandro, cara. Não, é true. Não. Malandro é foda. Salsi Fufu. Sérgio Urbano é Telecena. Telecena é uma lenda urbana, cara. Você conhece alguém que já ganhou na Telecena? Conheço uma pessoa e ela tinha um negócio do Ibope que também media o... É, a Porta da Esperança. Quem nunca quis na Porta da Esperança? A Porta dos Desesperados! Oh, era mais fácil você entrar na Porta dos Desesperados do que na Porta da Esperança, cara. E é mais fácil qual é a um camelo passar pelo um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Já dizia a Bíblia, os humilhados serão exaltados perante o Senhor. Eu? Já dizia o Senhor, Jesus Cristo, Senhor perante as minhas criancinhas. Senhor, perante o Senhor, o Senhor Nonô, os humilhados por favor. Exaltados perante o Senhor. Obrigado, meu filho. Vai com Deus. A Dona Irã Cachaça. Quem pode dar um depoimento lindo sobre isso é nosso amigo aqui, jovem, a Dona Irã. Vai, turma. Vai ser exaltado. Cara, mas tem uma que eu acho muita sacanagem, né? Já que a gente tá falando de lendas macabras, cara. Aquela que diz que quando você tá no 5 contra 1 pode crescer pelo na mão é muita maldade, né, cara? Eu raspei tudo. Depilei. Cara, eu sempre usei luva cirúrgica, cara. Porque mas tem uma pior. Tem um nojo, rapaz. Cara, peraí. Tem nojo de mim. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going. Meu nome é Vanderleia Condrábio, tenho 24 anos. Vou falar pra vocês, um dia eu conheci um cara num barzinho, sabe? O cara todo limpinho, arrumadinho, falei, quer saber? É hoje que eu vou fazer mágica e a cobra vai sumir. O cara começou a me pagar umas birita, né? E eu que nem gosto da coisa, bebi todas e pedi uma pra viagem ainda. Depois que eu tava pra lá de Marrakech, a gente foi pro motel pertinho aqui, que chama Casa do Carvalho. Não sei o que aconteceu, cara. Só que eu acabei dormindo e nem se pegamos. Porém, no outro dia de manhãzinha, acordei jogado no chão com uma puta dor no rim. Tenho certeza que aquele bastardo trincou o meu rim quando eu tava dormindo. Filho da p***. Ai, que vergonha. Afinal de contas, as canetas Bic, cara, elas realmente são sondas alienígenas? São. Sim. História boa. Verdade. Cara. Tem muito assunto. Isso aí, são. Na mão, né? Você tá falando de pelo na mão? Fala aí, Bruninho. Mas tem outra. Dá o seu depoimento. Que é mais ou menos do mesmo ritmo, assim. Mesma categoria. Tá com a mão amarela. Como é que existe isso? Não. Você é a mãe de nada, o peido, cara? Da onde aparece? Só se o cara foi pôr a mão e cagar, né? É, amarela, mas diarreia, né? Você caga que cor, cara? O da mão amarela. Você andou comendo, cara. Que quem nunca caiu naquela. Quem pelou tá com a mão amarela. E você para e olha a sua mão, assim, né? E se entrega. É, mas o do pelo na mão, cara. Se masturbar, dá pelo na mão. Isso é igual também. Apontar pra uma estrela, nasce uma verruga na ponta do dedo. Quando saiu isso, cara? Que sentido faz isso? Isso aí é pras crianças não fazer, cara. Pra que isso? Deixa a criança. Porra, pessoal, que mal faz. O pessoal que é moralista. O pessoal é moralista, eles não querem que as crianças pensem no sexo. Bobiça. Mas quem que vai querer trepar com a estrela? Tá falando não, da mão, mas tô falando pelo da mão, cabaço. quem vai querer trepar com a estrela? Não, mas é o seguinte, o lance da estrela, Fernando, é que a criança costuma ficar apontando o dedo pra tudo quanto é lado. Entendeu? Mas pelo menos deixa apontar pra estrela e não pros outros. Não pode, porque dá birruga na mão, cara. É. Oh, meu Deus, tá cansando de falar. Birruga, vassoura. É. Barre aí, meu. Caiu aí a taba. Caiu a baja aí no chão. Tauba. O homem foi pra lua? Mas aí, ó, entre Projeto Oxen. Eu lembro. Org, se eu não me engano, é .org. Eu lembro. Oxen. Os caras demonstram que o homem realmente foi pra lua, cara. Eu duvido. Entra no Projeto Ocam, porra. Acabei de falar. Eu duvido. Por quê? Eu vi ele lá na lua. Porque ele duvida ou porque... Não, porque ele duvida. Por que você duvida, querido Nicolau? Eu queria mais era lançar dúvida mesmo. Não, de verdade, cara. Entra, aliás, é um ótimo site. Fazendo agora um merchan. Tem pornografia lá? Free. Não. Ah, é, projeto. Tem sexo na lua? Eu como uma boa pessoa humilde. Como eu um também ateu, como. Gostoso. O Projeto Ockham, pra quem não conhece, é um site sobre ceticismo. É fudido, cara. É muito bom. Entre no Projeto Ockham, se eu não me engano, é .org. Por ceticismo? Mas, pelo amor de Deus, o Google vai saber qual é o endereço. Tem que ir lá, procure no Projeto Ockham. E como lá. Escreve? Projeto, não sabe como é que escreve. Ockham. A gente vai colocar o link lá logo mais. Projeto Ockham. Coloque. Muito bom. E fala sobre lendas urbanas, mitos da história e outras coisas. Assim. Muito bom. E o homem realmente foi à lua, porque eu conheci o homem. Eu também. Qual deles? Que foi à lua? É o Louis Armstrong. O Louis Armstrong. Ah, uma lenda boa. Dreams are green. I falling you. And I think to myself. O cara, além de cantar. O cara, além de cantar bonito, outra, desse jeito, outra... ainda vai pra lua. Ô, homem sortudo, rapaz. Outra lenda urbana muito boa da década de 90 é das balas que vinham com droga dentro. Tem, é verdade. Boa. Não, tinha o Babalu que vinha com droga. Não, eu conhecia bala. Bala tipo, não, mas o supra sumo. Mas peraí, o Babalu. Eu de comer Babalu porque chupava droga. Peraí, mas o Babalu é verídico isso aí, não é? Mas era uma droga de procedência, pelo menos, ou não? Não sei, porque tinha assim, não sabia. Mas sempre tem o furinho, que recheia o Babalu, cara. Ah, eu não sei qual que é o processo, eu sei que dizem que é verídico, cara, isso aí. Cara, eu nunca tive barato chupando bala. Babalu. A não ser doce. É, na verdade, não é uma lenda urbana. É uma lenda urbana e que perdura até hoje, assim, pelo menos ficou no nosso consciente coletivo. Que tem um pessoal aí que toma bala, dá uns baratos. Pô, mas o fato... É, não, passa. Tem um que é verdade. Bala soft mata, cara. Mata. Eu já engasguei com bala soft. Quem nunca engasgou com bala soft? Levanta a mão. Só o perna ergueu a mão. Alemão tem uma boa aí, ó. Olha, o negócio da bala aí, que não é aquela bala, diz que era uma tal de bala Van Melle, que uma vez acharam um pozinho e as mães se juntaram pra processar. A cheirar. Pra processar a tá, da Van Melle. Outras mães dessas. E a Van Melle faliu, cara, por essas miseráveis. E aí, pra ela não falir, ela teve que se unir a uma tal de Perfect, que hoje nada mais é do que a Mentos. Você acredita nisso? Ah! Por isso que o Mentos ferve na Coca Light, cara. Aí, matou! É, a Coca. Fernando, caçador de mitos, diz, cara. Diz a lenda, inclusive urbana, que se você ler o rótulo da Coca-Cola ao contrário, tá escrito Alô Diabo. É, fi. Imagina isso na Escandinávia, né? O cara lendo Coca-Cola ao contrário, né? Isso, né, cara? Alô Diabo! O que tudo indica que a Coca... Alô Diabo aí, gente! Tudo indica que a Coca foi criada no Brasil. É, e a, e a Coca... Portugal. E a Coca, ela tem mais outras lendas aí... Dizem que o Papai Noel foi criação da Coca. Foi mesmo. A popularização. Não, não. Popularização não é lenda. Não, o Papai Noel não, justamente. O Papai Noel é o Santa Papa Claus. Não sei o que lá. Santa Claus. São Nicolau. Papa Nicolau. É. Quem eu aí? Papa Nicolau. É o São Nicolau, Nicolau, que é o Papai Noel, o São... original lá. Mas a imagem do Papai Noel. Gordinho, roupa vermelha. Barbinha branca, vermelhinho. Vestido vermelho. Inclusive. Foi criado e difundido pela Coca-Cola. Inclusive, cara, o São Nicolau, aí Jesus chegou e falou pra ele: São Nicolau, por que foges de mim? mas diz que o Santa Claus aí é casado com a Merry Christmas. La la la la la la. Participação especial é assim mesmo, cara. A gente vai se fuder o tempo todo. Mas, cara, tem uma lenda. Olha só, isso aqui é uma discussão interessante. Coca-Cola. A Coca-Cola de garrafa de vidro, ela é melhor do que as outras? Ou isso é uma lenda? Oh, é melhor. O Andy Maria, conhecida minha, amiga do pessoal, trabalhou na Coca-Cola e disse que realmente tem diferença porque o vidro é fechado, o vidro e tal, segura melhor o gás, por isso que ela é mais refrescante do que a outra Coca. E realmente, a Coca-Cola de garrafa... Então. Quê? Garrafa de vidro. A Coca de mas lata a Coca também. De lata, ela muda o sabor, cara, da Coca. Aquelas de máquina, faz sentido, cara. Faz sentido. Aquela de máquina é uma bosta, porque se o cara do bar mexer no controle lá, não sei se é bloqueado ou não, se é travado. Não é bloqueado. O cara pode colocar mais gás do que xarope e você toma essas mais água coisa do mijada. E na internet você desbloqueia o que você quiser também hoje em dia, né, cara? Tem um celular tutorial de crack pra tudo hoje. Deve ter um tutorial já, lá pra você desbloquear a máquina da Coca-Cola, né, cara? Ó, outra coisa muito boa. Tinha um tutorial de burlar máquinas de latinha. Latinha. Esse aí eu já fiz. Tirar duas latinhas. Cara, tem um site que é só isso aí, faça você mesmo. Que os caras ensinam a hackear uma máquina de latinha. Cara, eu nunca tentei, é uma lenda urbana. Eu já fiz, cara. Filho. Alemão comprovou que não é uma lenda? É verídico. Alemão, conta pra gente imitando o palhaço moço. Vou dar um beijo no seu nariz. O japonês do bar, exclusivamente, pediu pra eu ensinar ele a fazer e eu ensinei. Meu nome é Robert Cleides, certo? Tenho 26 anos. Cara, o que eu vou falar agora, meu, eu juro, cara. Um dia eu tava saindo do boteco do Jurandir lá, sabe? E eu vi, cara, na minha frente, o Elvis e o John Lennon. Eu tô falando sério, cara. Eu tinha bebido? Tinha. Mas não tem nada a ver isso. Cara, você não tem noção, meu. De repente, assim, do nada, o Elvis sacou a viola dele, cara. Porque o cara tocava uma viola, meu, que não era fraco, não. E começou a dedilhar aquela viola, rapaz. Chamou o John Lennon assim e falou, puxa aí, John. Cara, você não vai acreditar. O John Lennon começou a tirar no gogó, cara. Adivinha? Raul, parceiro. Raul Seixas. O Elvis com a viola dele, na moral lá, tocando em pé mesmo. E o John, cara, mandou uma parada assim. Segura essa. Plantei um sítio no sertão de Piritiba. Dois pés de Guataíba, caju, mangue e cajá. Fogo. Aquele dia foi foda, meu. Nunca mais vi os dois. Se você vê ele, cara, pede pra ele tocar Metamorfose Ambulância pra você ver. Rapaz, os caras tocam muito, parceiro. Eu prefiro ser de ambulância. Sou até aquela velha menina formada, sou do... Nossa, cara. Falou aí. Tá, falou. Outra lenda urbana muito famosa, eu imagino que no Brasil inteiro, cara, é a da famosa e lembrada, idolatrada, salve salve, loira do banheiro. Matava as crianças, chupava as crianças, batia nas crianças, chupava o dedo no c*** das crianças. Chupava, você falou? Chupava, ela era muito louca. Oh, delícia. É a louca do banheiro. A loira do banheiro. Loira do banheiro. Eu particularmente nunca tive medo da loira do banheiro, cara. Onde eu estudava tinha uma mancha vermelha na porta do banheiro, a galera falava que era o sangue da loira do banheiro. É a menstruação, cara, dela, certeza. Menstruação. Virou uma fazer um ótimo chá. Pô, eu tenho três receitas aqui pra chamar a maldita, cara. Ô, legal, porque eu tô precisando do boquetinho. Conta aí. Ó, tem uma chama regra de três. Entre no banheiro no escuro e tranque a porta. Vá até a penúltima cabine do banheiro e dê três pulinhos. Fale três palavrões e aperte três vezes a descarga. Que porcaria. Você pode ter certeza. Sensacional. Que já fizeram, cara, isso. Cara, eu sei que eu já fiz isso sem querer, cara. Que é tudo que eu faço, cara. Ir na penúltima cabine, dar três pulinhos pra dar três chacoalhadas. Palavrão, eu falo tempo. O cara tem que pular pra chacoalhar, velho. Long dong. Não, é que é muito pequeno. É o doutor... Olha o Dr. Manhattan, cara. Dr. Manhattan é bingueludo, cara. A outra receita chama cabelo ruim. Eu não posso, que eu... Leve ao banheiro uma mecha de cabelo loiro de mulher. Abra todas as torneiras, aperte três vezes a descarga do sanitário do meio e reze... com a água da escola. E reze três Pai Nosso. Essa tem um problema... Reza três Pai Nosso, irmão? Que palhaçada é essa? Reza três Pai Nosso? Ó, essa lenda tem um dificultor. Onde arrumar fio de cabelo loiro original? Hoje em dia... Tem que ser original? Ah, imagino que sim, loiro pintado. Quem sabe rezar um Pai Nosso hoje em dia? Tem uma terceira ritual. Pô, não aqui. Pode ser folha de louro, cara, que você põe no feijão. É, a versão em inglês. Essa é ridícula. Essa é ridícula. Entre na última cabine do banheiro e tranque a porta. Cara. Não, peraí. Dê três socos na porta, três chutes na privada, aperte a descarga e chame. Big loira, big loira, big loira. Ah, meu. Cara, peça não pode pelo ser número, verdade, né, cara? Falando em loira, cara, e o lance da Xuxa, hein, cara? Satanás. Xuxa. A Xuxa é a rainha dos lendas urbanas, cara. Ela pra deu pro começar, Pelé, cara. Pra começar, a boneca da Xuxa, cara. Rezava a lenda que se você dormisse com uma boneca da Xuxa, você ia acordar tudo arranhado, porque a boneca ganhava vida durante a madrugada e te arranhava todo. Assim como o boneco do Fofão, né? Não, a boneca do Fofão é mais legal ainda. Foi uma faca dele. Se eu não me engano, foi minha namorada, um amor de pessoa, dona Gabriela. Ela e o irmão dela abriram um boneco do Fofão e realmente tinha algo em formato de um punhal, que era o que era ainda dizia. Só que era o bagulho que segura a cabeça. Segurava a cabeça, cara, do Fofão. Não é nada demais. E o Fofão era Fofão? Eu apertei o Fofão e vou dizer uma coisa pra você. Era Fofão. Era legal, cara. Fofinho. Ué, mas... Causava review. Mas saiu uma lenda urbana o ano passado sobre as motos Titã, cara. É, da Honda aí, dizendo que tinha um crucifixo invertido no dentro do farol, numa peça, cara. Meu, olha a criatividade da galera, cara. Não, e realmente falta tem um negócio, se você esquecer umas outras pontas que ele tem, lembra o crucifixo. Mas ele tem mais umas duas pontas, cara, que não é nada a ver com o crucifixo, cara. Não, mesmo que fosse, cara, meu... Quem ia se preocupar com isso? Não, né? É proibido sério, fazer, né, uma cara? Peça em forma de cruz agora. Ó, pessoal, ninguém mais pode fazer o crucifixo com cabeça. Então, quando você vira a bananeira na sua casa e faz o sinal da cruz... Você é o próprio demônio. Você é o cramunhão, o pé de gancho, o coisa ruim. O coisa ruim. O coisa ruim, o sete pele, o imortal. O inimigo. É. O maligno. O Yudo. O capiroto. Barbiroto. O barbiroto é o... Olha, tá aí uma mensagem subliminar no chave. O barbiroto, na verdade, é o capiroto. Outra coisa, dessas lendas urbanas. Mensagem subliminar. Eu acho uma coisa idiota. Muito podre. Por exemplo, você gosta de falar ao contrário. Ai, fala ao contrário. No disco vai, tal, fala alguma coisa ao contrário. Perna, coloca a nossa voz ao contrário um pouquinho aí, vai. Não vou falar. Você irá não falar. Você acha que isso que o Perna colocou? Ao contrário. Diz alguma coisa? Tipo, se você assim, acha, né, que cara? Sim, invirta no seu Soundforge. No seu Soundforge você vai ouvir: senta no meu p, seu cabaço, filho da puta. Você vai ouvir isso, mas por causa disso você vai sentir vontade de sentar no pênis do Paulo. Você vai se achar. Você vai se achar um cabaço que tem a mãe no prostíbulo? Você não vai se achar, cara. Valei-me meu São João. João do Meretrício. São João do Meretrício. puto mentira. Cara, a cambada de filho da aquele do lance, Ed, né? Puta, cara. Eu acho isso uma babaquice do caralho. Na verdade, essa técnica aí, esse lance, chama backmasking, né? Na verdade. Black metal. Mas na verdade, assim, cara, isso aí é a mesma coisa que achar desenho em nuvem, entendeu? A galera ouve aquilo que quer ouvir, você cara. Quer ouvir. Entendeu? Se fala assim, ah... É igual fumar cocô de vaca e achar que tá fumando maconha. É isso aí, né? Exatamente, uma orégano. O Dr. Sagan, cara, quem não leu Carl Sagan, por favor, leia Carl Sagan. Filha da p***. Ele fala exatamente Manhattan. Isso, você acha o que você quer, cara. Aliás, a Disney é uma grande... Verdade, tem essa vítima, lenda da Disney, né, cara? É uma grande vítima de mensagens subliminares, lendas urbanas, cara. Mas tem uma que eu vi e que realmente parece. Do Rei Leão. Do Rei Leão parece. Do Rei Leão tem. Rei Leão aparece escrito SFX. Não. Que é o nome da empresa que fez os efeitos sonoro, efeito especial. Não, cara, parece escrito mesmo assim. SFX, cara. Sex. Sex, aparece sim, cara. Que mais? E daí, cara? Que apareça, induz as crianças. Não, whatever, não, que seja, não. Hoje as crianças continuam fazendo sexo com 18 anos, cara. Ninguém faz sexo com 12, 13 anos. Mas foi comprovado. Só coroinha e padre, né? Mas foi comprovado que aumentou o índice de sexo com leões depois do filme. Agora eu tenho que dar o braço torcer. Depois do filme do Rei Leão, eu vi uma criança de 6 meses chupando o peito de uma mulher. Que pariu. Aí não. Outra lenda urbana não muito conhecida. E o Roberto Marinho já estava morto há muito tempo. Mas tem essa do Papa, né, cara? Ele foi enterrado junto com o Silvio Santos, né? Pode ser. É. Que o Roberto Marinho tava morto há muito tempo e que a Rede Globo tava tentando... Rede Globo clonar tava ele com a máquina de clonagem. Tava tentando... Portátil, né? É, portátil. Roberto Marinhozinho. Mudar a cabeça do povo pra fazer o clone do Roberto Marinho. Aí comprou no Tosco Shop a máquina, de clone portátil. Clonagem portátil e... Afinal, quem não comprou, né? Quem? Todo mundo quem? Tem. Quem? Raimundo Donato! Aê! Palmas! Cara, tem uma lenda urbana famosa, não sei se vocês já viram na internet, mas é famosa a lenda urbana. Que tem alguns papel higiênico, cara, que eles são feitos com vitamina E. É verdade, já ouvi falar dessa. E isso aí dá câncer no seu topa. Cara, tem um que tem cheirinho de pêssego, cara. Não. Pêssego? Cara, meu, limpa a bunda e cheira o papel, vê se vai ter cheiro de pêssego depois, cara. A não ser que você tenha comido muito pêssego. Quebrar seu rabo. Credo, cara, que bizarro. Pode... Credo, pelo amor de Deus. Cara. Daquela tragada. E cara, eu nunca peidei e senti cheiro de pêssego. Pêssego. Pêssego. Não. Pêssego é excelente. O que o Paulo falou foi um negócio sério. Eu já ouvi falar. Já onde você usa, né? Conta aí a sua experiência. Famosa e vasta na internet. É. Que o papel higiênico com vitamina E causa câncer no toba. Vamos e assim, pra que serve a vitamina E? Vitamina E fortalece o toba. Cabelos. A vitamina E fortalece o cabelo. Vitamina E é bom pra cabelo, cara. Pra queratina é aquela... Cabelo do cara, quem tá querendo ficar com o cabelo do forte? Cara, quem quer ter um cabeludo, né, cara? A galera... É isso aí, cara. Palavras aí de Fernando, especialista em bioquímica aí, né, cara? A vitamina E é bom pro cabelo. Daí, é óbvio, que retardado vai colocar a vitamina E no papel higiênico pra deixar os cabelos do forte. Sedosos. Brilhante. Imagina um slogan, deixe seu mais sedoso. Imagina a propaganda mais que tem que mostrar. Daí me coloca... É, aqueles infográficos assim, né, cara? Podia ser. É uma idiotice. Bota um solzinho assim, cara, ó. Vitamina E, sol, vários, né, depois cara? Que começou essa onda de papel higiênico e vitamina E, tem várias histórias de câncer anal. Vou dar um nome. E você sabe se... Pessoa famosa. É uma apresentadora da Globo que apresenta o programa a partir das 8 da manhã. Ela teve câncer no ano. Cara, mas você imagina a propaganda... Velho, você imagina a propaganda... do negócio do papel higiênico. Aquelas animações de 3D. Não, sabe? Cara, que tem, que, tipo, igual tem, tipo, as propagandas de shampoo das mulheres jogando cabelo pra trás. Assim, não, cara. Tem um cara jogando com os... Insano, tá ligado? Combatendo essas pontas duplas. Pra mostrar que fortaleceu os cabelos do c... O cara levantando um peso, né? Amarrado nos cabelos do c... Cara. Nunca tive cabelos do c... tão forte. É o fim dos cabelos quebradíssimos? Não, tenho cabelo. É o fim da caspa anal. Com duas aplicações. Combate a caspa desde a primeira limpada. O Ministério da Saúde adverte. Uso excessivo de papel higiênico dupla face com vitamina E. Pode causar câncer no c... Pode causar problemas. Cara, é outra coisa. Papel higiênico dupla face. Que dia! Tem uma vantagem. tem uma grande vantagem. Você usa a frente inversa, você pode usar os dois lados. Mas você tem que usar outra folha pra limpar a mão depois? Vai adiantar alguma coisa? Você lava. Você limpa a mão na roupa. Você vai gastar o mesmo tanto. Você limpa a mão na roupa, cara. Você usa cueca pra quê? Feliz é um indiano, cara. Indiano é feliz. Feliz é um indiano que limpa com a mão e mostra pra mãe ver, cara. Puta, como é que é? Aqui, mãe. Eu já estive lá. Ô, país limpinho. Já diria Diego Medina. Diego Medina falou: criança feliz é criança que caga na calça e mostra pra mãe dos outros. Isso, exatamente. É, isso é bonito. Quem é o cara? Diego Medina, da Video Hits. Extinta banda Video Hits. Mas eu gostaria de saber também, cara, ainda nesta questão da vitamina E no papel higiênico pra você limpar o seu toba. Também conhecido como Forever. Também conhecido como Behind. Backdoor. Beside. Também conhecido como Output. Também conhecido como Backdoor. Também conhecido como Olho de Tandera. Thunder! Thunder! Thunder! Thundercats! Oh! Também conhecido como o olho que nada a ver. É isso aí, vamos para as considerações finais aí, manda ver, galera. Não deu pra esperar, viu? Tô com meu samba. Flamengo, importa-se, Paulinho, importa-se. Realmente, eu acho que lendas urbanas, cara, são lendas e não tem nada a ver com a realidade. Se você se liga em lendas urbanas, você é um idiota, você é um escroto e você não merece viver, cara. Se liga, acorda e... Sai da internet. Sai da internet, vá se masturbar. Se bem que pra masturbar, a internet é legal, não vai se masturbar. Foi criada pra isso, foi criada pra pornografia. É, você tá aqui. Em vez de você ficar na internet, vai jogar bola, cara. Na minha despedida, eu queria... Despedida de solteiro? É, eu queria deixar uma mensagem boa. Eu queria falar um pouco sobre Salvador. Salvador chegou na nossa vida. Ô, cidade bonita, rapaz! Ele chegou, Salvador veio... Pra espalhar alegria. Mas é o Salvador dali ou daqui? Daqui. O Salvador veio pra espalhar alegria, pra trazer a interação entre as pessoas. Viva o iPhone. Cara, o iPhone, eu acho que ele, como já foi dito em outro podcast por aí, tá caro. O iPhone, ele é o mais próximo que a gente chega da tecnologia alienígena, cara. O iPhone é o mais próximo que a gente chega da tecnologia da Apple, cara. Porque eu não tenho dinheiro pra comprar um Mac, mas um iPhone talvez eu tenha, cara. Eu também queria deixar outra despedida aqui. De minha mãe. Queria falar por sobre religião. Valei-me São João do Meretrício! Hoje eu vou mandar meu coração. E hoje eu vou mandar meu coração pro Pedrinho. O Pedrinho tem cancro mole. Crista de galo. Caída. Crista de galo. E crista de galo. Pedrinho, a gente tá com você, cara. Você vai curar a espinhela caída e o cancro mole e a crista de galo, cara. Tá, então chega por hoje, né? A gente já falou muita merda hoje. Até mais, até a próxima. Eu queria deixar um abraço pro meu pai, pra minha mãe, pra toda a minha família, especialmente pra você. A Xuxa. Eu tô sem saber falar, eu não sei. É que eu não sei se eu sou sensato, sabe, ali. Pode cuidar do meu carro, pode olhar o carro. É? É? Eu dou uma moeda aí. Um beijo pra você e pra quem for da sua família. Oh, exatamente. Tchau. E antes de terminar com uma mensagem de amor, queria falar uma coisa. Parem e pensem no que é o Pão de Açúcar. Uma enorme rede de supermercados. E pensar que tudo começou com uma boca de fumo, cara. Ninguém dava nada. Começou com uma boca. Que é isso, mas tudo começou com uma boca de fumo. Cabrito aqui. Eu vou pro açúcar. Vamos pro barbiroto. É o chupa cabra. É isso aí, galera. Valeu. Era filha da p. Eu não me despedi ainda, lazarento. Será que não respeita mais a idade? Eu aqui. Eu queria deixar um. Eu queria, mas não quero mais. Já parei de querer. Então, tchau. Até a próxima. Tchau. Tá gravando ainda? Tchau. É isso aí, antes de terminar aí, vai ter uma mensagem bacana aí, preste atenção. Uma mensagem de otimismo aí com o Paulão. Uma mensagem de ostracismo. O melhor amigo do homem é o seu pênis, pois ele está próximo do seu c**o e não o come. Sua vez, maestro!